Salvador, bom dia, Gol 995, informação Lima. Bom dia, Gol 995, desça para 4 mil pés na chegada Bonf, um ajuste no 020. 4 mil pés na chegada Bonf, 1020, ajuste, Gol 995. Controle, o Vitor Eco Lima estabilizado no localizador da 10. Vitor Eco Lima, complete a aproximação, torre 186. Gente, completa 186, obrigado. Oi, Salvador, bom dia. O Papa Romeu Vitor Eco Lima, estabilizado no ILS, passagem secada. Bom dia, Papa Romeu Vitor Eco Lima, tráfego avistado ajuste no 020. Tem pouso autorizado, senhor, na pista no 0, vento de 1,50 graus com meia dúzia de nós. Entre no 020, livre pouso, Vitor Eco Lima. Vitor Eco Lima no Solos 25, libera a pista próxima interseção à direita, confirme Pátio Oxiristina. É pra Bata, Vitor Eco Lima. Bata ciente, autorizado Alfa Juliette, contorno pátio principal, chama para a ingresso Santa Cruz Lima, Vitor Eco Lima. Ciente, autorizado Juliette, contorno pátio geral, chamará Lima, chamará para ingresso Vitor Eco Lima. 804, a indicada. 30. 0? Sim. Voo 995, controle. Na escuta, 995. Número 2, o número 1 é da empresa, tá 12 horas, 10 milhas, com 230, passando 080. Gente, tá visual, vai indicar a repetição, vou no 995. Controle, 735 no 7, informação mais. Bom dia, 35 no 7, 10 para 4 mil pés, ajuste no 020, chegada bom. Chegada bom, 4020, 735 no 7. Golo 995, prossiga para 2 mil pés, reporte estabilizado na LS. 2 mil, uma reportagem estabilizada, 995. Para ingresso na Lima, Vitor Eco Lima. Lima, mais Quebec aprovado, Vitor Eco Lima, chame na Quebec para o ingresso na... Correção, da Lima autorizado ingresso na cabeceira 35, chame levando parte do BAFA, o Vitor Eco Lima. Autorizado ingresso na 35, mais Quebec, reportarei livrando. Gente, Lima, ingressa na cabeceira 35 e livra perto da cabeceira 37 já na no pátio da Bata, ok? Negativo, Mike e Quebec. Ok, no pátio da Bata, no telefone. Eco Lima avistado levando agora no pátio da Bata ao estacionar frequência livre, por gentileza estendo no transponder. Bom descanso, Lima. 995 para espaçamento, mantenha presente proa, seu vetor, limitado pelo localizador. Mantenha presente proa, limitado pelo localizador, o 995. Negativo, rebote estabilizado. Repartão, 804. Salvador, bom dia, o Golno 715, formação Mike, passando 220 para 160. Bom dia, Golno 715, desça para 4 mil pés, chegada Bonf, ajuste ao 020. 4.000 bons no Gol no 7.900. Na 3.5.7, prossiga para 2.000 pés, um ajuste no 020, reposto estabilizado. 2.000 pés ou no 020, cruzará estabilizado, autorizado ali a LSFTI, 3.5.7. Bono 995, reação à navegação, Prodiduna, reporte estabilizado. Gente, na Prodiduna, vai reportar estabilizado, Bono 905. Bono 804. Bono 804, complete aproximação, torre 186. 186, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, Bono 804, uma milha de Sintra, abaixo, entra a volta. Bom dia, Bono 804, tráfego oficiado, ajuste no 020. Pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento 160 graus com 089. Autorizado na 10, vou Controle Salvador, bom dia, Gol 9607 na Bonf com a Lima. Passa 210 para 180. 9607, essa identificação, desça para 5 mil pés na chegada Bonf, ajuste em Salvador, 9020. 25 mil na Bonf. Controle 95, estabilizado o localizador. Gol 995, complete aproximação, torre 186. 186, torre. Torre Salvador, bom dia, Gol 995, 3 milhas para o Índia Serra, baixada e travada, avistando. Bom dia, Gol 995, tráfego avistado, ajuste no 020, número 2 para pouso. Continue em aproximação, aguarde autorização de pouso no 995. Aguardando 1.020 no altímetro, Gol 995. Controle Salvador, bom dia, voo 1897, cliente da informação Lima. Boa noite, 97, bom dia. Desça para 6 mil pés, chegada bom, ajuste 1020. 1020. 6000 na bom, com 1020, 897. 10, nesta frequência, boa noite, 04. Gente, livre à direita, Alfa Juliette para 10, boa noite, 04. Livre pouso da 1-0, gol no 995. Uno 995 no solo aos 42, libera a pista próxima à direita. Táxi aprovado de Alfa Juliette, portão 01, nesta frequência, voo 995. Na segunda, Alfa Juliette para o 01, voo 995. Visual TAN 35, puta certo. 12-18-6. 18-6, até daqui a pouquinho. 1-7-1-5, desce para 2 mil pés. Um ajuste no 0-2-0, reposto estabilizado. 3-1-1-20, eu vou estar estabilizado. 1-7-1-5. 1-6-0-7-2-1-20, reporta no localizador. 2-1-1-20, reportará o localizador 607. 1-8-9-7-2-1-20, reporta estabilizado. Reportará, 97. Dia Torre, TAN 3597, aproximação final, passado e travado. Bom dia, TAN 3597, tráfego avistado, ajuste no 020. Pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento de 1,60 graus com 08 nós, TAN 3597. Livre pouso, pista no zero, tanto 35, 17. Apenas confirmando, ingressa fácil para o 10995. 199501, porta pole position. Ok, 201, grande. No 7, no solo aos 47, libera a pista próxima interjeção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette até o portão 04, nesta frequência, 35 no 7. Táxi pela Alfa e Juliette na sua frequência, confirma o box, por favor. O box 04. Box 04, está liberado. Por gentileza, é o Yankee Zulu Juliette, correto? Gente, eu tenho um plano do senhor aqui para Maceió, senhor. Negativo e receiver. Então, informação, escute a informação do Atis e aguarde aproximadamente um minuto para qualquer convênio. 500 pés para Maceió ou 1000 pés? No pátio do Graé, só um minuto para qualquer Yankee Zulu Juliette. Estabilizado, gol 715. Gol 715, complete a aproximação, torre 186. 186 para a torre, tá? 500 pés, decola da pista 17, direto, comprou o buraquinho, controle 1208, aciona 5567. O tráfego avistado, ajuste no 020. Pouso autorizado, senhor. Pista no 0, vento no 60 graus, 10 nós. Autorizado, pouso, pista no 0, voo 1715. 567, correto, patrulha 01, autorizado acionamento, chame, pronto para decolagem.